Sierra Lima, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A360, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. 360, descendo para 2.000, filho da Sierra Lima. 804, fala 09, libera a direita no 219. Vai liberar na Foxtrot e chamar o 219, está 3204. 012, Felipe 240. Para o Taxa 24089, 705, Souza Duarte, internado com 3, 4 horas atualmente. Gente, táxi à direita, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera da torre em 1 no 8, decimal 6 do Z, o ajuste no 0 no 2, bom voo, azul 4089. Gente, Indy Alpha, ponto de espera do 8-6, no 0 no 2, obrigado. O TAM 3144, Juliette, posição 3, atentando a Embraer da Azul, iniciando o táxi. Juliette para o 03, atento ao azul, TAM 3144. Gol no 697, Juliette, posição 05. Juliette para o 05697. Solo TAM 3804. TAM 3804, táxi via Alfa e reporta antes da táxi via Juliette para ingresso. Via Alfa, reportará Juliette para o ponto 3. O nono. O passageiro 2230 tem condições de aguardar apenas um instante para iniciar o pushback acionamento? Temos um Airbus da Tanjana, taxiway alfa, e vai prosseguir para o gate 9. Sem problema, guarda. Gente, grato. O TAM 3804 agilizando alfa, Juliette, posição 19, na medida do possível, ok? Ok, agilizando alfa, Juliette, para o 19. O Gol no 754, pronto, cópia. Autorizado para Campina Grande, o nível 390, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Quando intercepta, o Pesulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. No controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-1-1 no transponder. Protejamento correto, portão 9, chama pronto para o chuveiro de acionamento. Fala, boa, 9600. Gol no 600, táxi via Alfa e reporta antes da táxi via Juliette para ingresso. Alfa, chama antes da Juliette para ingresso, 600. O passageiro 2230 na escuta. Coordene com a equipe de solo após o Airbus da TAM. Passar a retaguarda, vai parquear até o 9º, após a mesma autorizada para o pushback acionamento, reporta táxi. Autorizado, vai coordenar com o pessoal. Para Índia, November Alpha, mantenha 1.000 pés, ajuste 1.0 no 2, voe Paris e retorne Paris. Gol 322, prossiga. Velocidade a critério, Gol no 322. Muito obrigado. 607. 8 na 6315, prosseguida. Poderia confirmar o circuito autorizado para... Nível de voo 050, Oceano 63, 1-5. 050, obrigado. Pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 109. Baixo travado. Azul 4089, decolou 05, controle 199. Tan 3566, sem identificação, desce do 070, chegada Mari. Azul 4089. November Alpha, desculpa para 1.500 pés, reporte Paris. Bom, no 322, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.000 com 1.012 agora, o 322. Quilo Serra Lima, passando duna, interceptando. Quilo Serra Lima, chame a torre 118.6. 18.6, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, passa 3.000 pés. Azul 4089, contato radar na decolagem, estou para 380, saída da EL, da presente voa Leda. Da presente voa Leda, Azul 4089. Papaquilo, desça para 2.500, foi na prova da rotatória. Direita, 219. Deixa 219. Táxi via parte principal, táxi é Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 no 8 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 2, agora bom voo. Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 118.6 e 1 e 2. Trip 5240 na escuta. Na escuta. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, 2-0. Gol no 754 na escuta. Escuta, prossiga. Coordene com a equipe de solo após a passagem da Embraer da Passaredo, livre para o estacionamento, reporta táxi. Pode parar. 6721? Webjet 6721, informação em curso Oscar, Fortaleza 330, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, nível 330, via Pesulu 19. Decola da pista 10, primeira curva esquerda após a decolagem no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5407 no transponder. Autorizado, nível 330, Pesulu 19. Momo, transição Froti, controle 1935, transponder 5407, posição 04, 731. Passaredo na escuta do solo? Prossigo. Condições de realizar o 180 e prosseguir parte principal? Positivo, 230. Sim, só confirmando, esse trecho está impraticável, ok? Ok, obrigado. Webjet 6721, o cotejamento correto, portão 04, chama pronto para o expecionamento. Vai chamar. 2109, 3566, reduza para 2509. Reduzindo. Controle o para 322. Gol no 322, desça para 2000 pés, autorizado DLS, reposta estabilizado. Repostar estabilizado. Lima Papa Quilo, reposte na rotatória. Alô, Papa Tango Lima, Papa Quilo, estabilizado. Lima Papa Quilo, reposte na rotatória. Aparado. Decolagem autorizada 10, vento 140 graus, 109. Decolagem autorizada 10, vento 140 graus. Serra Lima, solo 20, libera direito no pátio 5, no corte, livre frequência. Turno 924, metoração para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite ao localizador. Para o 040, limite ao local 924. Oxenei 6315, reduza para 1,70 nós. Reduzindo 1,709. Lima Papa Quilo, na visão, já pode chamar a torre em 2,4. Lima Papa Quilo negativo, reporte rotatório. Lima Papa Quilo, desce para 1.500 pés. Desceu 1.500. O gol 1328 está estabilizado. Gol 328, Sami Torre 1, 18,6. 18,6, boa tarde. Lima Pepe Alvo está em Paripe, pela da rotatória. Índia Novembro Alfa, foi rotatória. Sami Torre, para a rotatória em Novembro Alfa. Vamos 08 para o 70, 3566. 7,60 até 3566. Mantém o 70. Nível de voo 060 até 3566. 060. Voo no 924, resta uma navegação na Prodiduna. Prodiduna, 924. Controle, passaredo 2230, boa tarde. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, sair da árvore. 200 na árvore, 2230. Gol no 924, resta uma navegação na Prodiduna. Prodiduna, 924. Arrotatório, Papa Tango Lima, Papa Quilo. Gol no 328, chame torre 1, 18,6. Lima Papa Quilo, chame torre 1, 18,6. Gol no 924, autorizado LS. Autorizado LS. Posicionamento 6315, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2. Desce 3.000, com 12.000, 3.000. Controle de Salvador, boa tarde, Posicionamento 6320, ponto da Oscar. Oceania 6320, acione a identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mari. Acionou idêntico, acionou 050, na chegada a Mari, 6320. Change 060, 3566. Azul 4089, chame Recife 12251. 251, Azul 4089. SAM 3566, reduza a velocidade para 180 nós. 180, 3566. SAM 3566, vitoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao log 3566. LS 924. Gol no 924, chame torre 118.6. Oceana 6315, desce para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado LS. 2.012, autorizado LS. SAM 3566, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.012, 3566. Fala Kilo, cabeceira 17. Ciente Lima, Fala Kilo, vento 140 graus, 129, tem pouso autorizado 197. Ele pouso, viu? Bravo, informe pro ideal. Alfa, na prova da rotatória, visual com calma. Sabe torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, em nome de Alfa. Romeu de Cabravo, segue seu transponder. Alfa, na prova rotatória, visual com calma. Gente, Giro Vemer Alfa, reporta 3 milhas fora da 17. Reportará 3 fora da 17, milha Vemer Alfa. 1924, tem pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 109. Livre pouso, 924. Desce para 2.000 pés, autorizado LS, chame torre 118, desse momento. 2.000 com a torre, metrô. Kilo solo 2.6 no corte de frequência. O gol no 754, na escuta. Tenho agora o tráfico na curta final e após ele já tenho outro tráfico sequenciado. Após o segundo, a proposta é um Oceaner, eu autorizo a decolagem do senhor. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 35, estabilizado final. Firmado 6315, final na 0. Afirma, 6315. 6315, suficiente, continue para a estimação, é o número 2, informarei para o Celestre. 28, atento ao Boeing da companhia iniciando o táxi a partir da posição 07. Após a passagem do mesmo, ingressa a posição 09. E após a passagem da aeronave da companhia, ingressa o LS, posição 09, no 328. Salvador, boa tarde, Utah 3661. Ilha. Mantendo 500 pés, é um Robson 44. Zero com curva direita no perfil da saída coral. O controle em 119 decimal 35 e aciona 0264 no transponder. É um ideal, 140, decola no zero, direita coral, 1935, 0264 transponder. Tá 3661, tá no 08, vai reportar quando pronto. Afirmativo, ajuste agora no 0 e no 2, ok? Então 3661. 1012, 3661, obrigado. Gente. 5, vento 1, 4, 0 graus, no 0, 9, checa 3, pouso autorizado no 0. Passei travão livre de pouso na 10, Oxenemia 3, 1, 4. Voo no 754, após o tráfego da Oxenemia, curta final, alinhe e mantém pressão no 0, preparando a decolagem assim que autorizado. Mantém. Vamos lá, 2, 4. Salvador, Gol 1806, próximo ao ponto 0, próximo. Gente, boa noite, eu me mantenho a ponte 0, tomo 0. Lateral. Salvador, 3193. 3193, formação em curso agora, papá. Galeão 380, só um instantinho, cópia, prepara da Hélia da Bridge, aguardando. Na 3566, chame a torre 118 decimal 6. 26, 3566. Salvador. Boa tarde, 3566. 3566, sou ciente, continue a aproximação e informarei a pista livre. Tem um tráfego da Gol, está quase ali no decolagem. Esquadrão Patrulha 3566. 2 anos. Galeão, nível 380. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Quando intercepta, Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5422 no transponder. Afirmativo, 5422. Confirmando 119.35, a frequência do controle, no portão 1-0, chama pronto para o estacionamento na 3193. Direita 219, 863, 5, poste. Gente, táxi via Alfa e reporta para ingresso no pátio principal, o Oxenair 6315. Na Alfa, só reportará para ingresso no pátio. Na B320, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Descida 2 mil pés, 112, 63, 20. Vento 120 graus, 109, livre pouso no 0. Livre pouso 10, 3566, posição confirmar o vento? 120 graus, 109. 3566 graus. Logou 1754, decolou 32, controle 1935. 1935, obrigado. 74. Boa noite, ser meio visual para base até final 10. Visual, 806. Posso falar que ele mantém no 0, boa noite, ser meio. 1754, perfil da PUCA. Voo no 754, contato radar na decolagem, promotora nível de voo 390, saída Puka Zipar. Puka Zipar 390, Polo Salvador, gol no 394, informação Oscar para autorização. Papá, Galeão nível 360, copia? Copia, o 94. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta, pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 35, e aciona 5440 no transponder. Autorizado, nível 360, decola 10, curva direita da El, Leda após Bridge. Upper Zulu 10, posso conformar a rota do plano. 1935 o controle, 5440 o transponder, o gol 1394. Protejamento correto, portão 05, chama pronto para o chefe de acionamento, gol 1394. 3566. Oi, 06, decolagem autorizada no 0, vento no 20 graus, no 09. Decolagem então, 0, 08, 3566, observando a viatura agora sem interferir com o seu táxi, está passando agora taxiway alfa. Prossegue via taxiway alfa e reporta para ingresso, pátio principal. Posição de destino é remoto 12, ok? Vai na taxiway alfa, chama para ingresso na Juliette, na moto prevista 12. Solo, o RZ721 no espaço por estacionamento. No 04 autorizado, reporta táxi 6721 da web. Sim, chego da unidade, 721. Solo, vou no 600, informação da parte final. Gol no 600, Natal 370, só um instantinho para cópia, prepara a PUCA transição Zipar aguardando. Na segunda, prepara a PUCA Zipar. 2-0, chama a torre 1-1-8-6. Chamando agora a torre 1-2-6, o Xanair 6220, grafo, ponta mais. Salvador, boa tarde, o Trip 5489. Trip 5489 para a Vitória da Conquista, o nível 200, é o número 2 para a cópia, informação em curso a papá. Prepare a saída Arbor, Elefa, aguardando, ok? Aguardando. Para ingresso, na Juliette, 3566. Ingresso a Juliette, remota 12, então 3566. Juliette, remota 12. Passou externo, baixado e travado, o Xané 6320. 20, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, no 09. Ok, livre pouso, pista no 0, Xané 6320.